Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Isso mesmo. Bom, galera, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui no Caramba. Por favor, Matheus, se apresenta. Nossa, eu tava aqui, tipo, tranquilo, respirei fundo, porque eu pensei, cara, eu nunca sou o primeiro mesmo, e ele me chama primeiro. Já de troll. Mas é, né, como eu digo sempre, hoje o Caramba vai ser muito divertido, porque é um tema muito divertido, que eu acho muito divertido. Okay, e é isso aí. Um cast divertido pra você. E Emily um também. Divertido. Oi. Eu também pensei que eu ia ser tipo a última, mas o Jair tá querendo trollar todo mundo hoje, né? Pois é, como o Matheus hoje o Jair tá troll. Enfim, hoje vai ser legal, é um tema legal e eu gosto desse tempo que é legal. Então, legal. Criativo, esse vai ser legal. E como vocês perceberam, eu não chamei a Amy de Poli. Não sei se vocês repararam isso. Tá bom. Pela primeira vez. Uma piada história, ridícula. Cara. Que milagre. Mas e Gegel. Oi, tudo bem, gente? Eu acho que o tema de hoje vai ser legal. Eu estou muito ansioso para ouvir o que os meus amigos têm a dizer. É isso aí. Isso, agora as pessoas que sempre vêm primeiro, deixá-las por último para trollar todo mundo. Por favor, do Rafa. Você vai se fuder, filha da mãe. E aí, galera, como vocês estão? De boa? Mais um cast? É nóis. Mas é nóis. E agora vamos começar o cast. Brincadeira. Tute! Você vai... Não, eu quero nem saber também, não. Porra, tomar no cu, então. Se for, não vou falar porra nenhuma nesse cast. Se eu me ouvir falando, vai ser um milagre. Eu vou ficar calado agora, que eu tô de mal com o Caramba Cast inteiro. Eita. Por hoje. Uma tarde, mano. Todo mundo se apresenta. Nada sobre o tema de hoje. É meio. Mas vamos para as nossas queridas mensagens aqui. E tu te inicia as mensagens de hoje. Bom, é. Comentário da semana do Vitor Henrique Paes falou: What's up, pessoal do Caramba Cast? Fiquei algumas semanas sem mandar comentários, pois estava estudando para as provas. Educação em primeiro lugar, depois vem Caramba Cast, né, gente? Bom, então. Tá errado aí. Sobre Pokémon, o anime foi meu desenho favorito quando menor. Assistia mais que Dragon Ball, mas foi mesmo quando eu ganhei meu primeiro Game Boy que fiquei viciado. Até hoje consigo lembrar dos nomes dos 150 primeiros, mas não me lembro a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Talvez seja por isso que eu tenho que estudar tanto hoje em dia. Mas, enfim. O último Pokémon que comprei foi para DS, o Black. Achei meio estranho, pois tinha lâmpada e sorvete. Cara, tem um Pokémon que é um sorvete de baunilha, cara. Não entendi direito, mas ainda assim valeu meu din-din suado. Bom, é isso que eu tinha a dizer. Abraço a todos e espero que seu Pokémon sorvete não derrita. É isso aí. Todos esperamos. Ele falou aqui, ó. Até hoje consigo lembrar o nome dos 150 primeiros Pokémons. Temos uma pessoa aqui também. Gegel, por favor, fale o nome de todos os Pokémons, por favor. Se você se lembra. Se você se lembra. Na ordem, até... Você quer na ordem dos 150? Isso, na ordem, por favor. Porque eu só sei até o 150. Na verdade, até o 151, né? Porque tem o Mewtwo, né? É verdade. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu lembro que começa pelo Bulbasauro. Bulbasauro, Ivysauro, Venossauro, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Bastoto, Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree. Weedle, Kokono, Dedrill, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Rattata, Raticate, Spearow, Firo, Ekans, Arbok, Pikachu, Raichu, Sandshrew, Sandslash, Nidoran, Nidorino, Nidoking, Nidoran Macho, Nidorino, Nidoking, Corsair, Corsubble, Vulpix, Ninetale, Jigglypuff, Wigglytuff, Zubat, Golbat, Oddish, Goom, Vileplume, Parasparasect, Venomet, Venomoth, Jigglypuff, Venomoth, Meowth, Ekans, Cyber Scoldic, Mankey, Primeape, Grunt, Arcanine, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Abra, Kadabra, Lakazam, Machop, Machop, Machamp, Bellsprout, Whipping Bell, Hitbell, Tentacool, Tentacruel, Geodude, Graveler, Golem, Ponyta, Rapidash, Slowpoke, Slowbro, Magnemite, Magneton, Farfetch, Dodo, Dodrio, Shield, Gong, Grimer, Monkey, Shell, Gaster, Gengar, não, Gaster, Hunter, Gengar, Onix, aí, Krauss, Hypno, Krabby, Kinder, Voltorb, Black Soldier, Execute, Exeptor, Cibone, Marowak, Hitmonlee, Hitmonchan, Lickitung, Copperweaving, Rhyhorn, Rhydon, Chainspeed, Tangela, Kangaskhan, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite. Mewtwo e Mew. Agora vocês falam. Agora fala aí a fórmula de Bhaskara pra gente ver. Fórmula de Bhaskara, aquela... quadrado. Só o quadrado da hipotenusa, tá? Não é aquela... É o que eu chamo de quadrado. Bhaskara é aquela do... Calma aí, que não, eu sei, menos B, menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Isso aí, menos B. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Fórmula de baixo. E delta igual a 4 menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado vezes menos 4AC. Isso. Eu odeio essa fórmula. Eu odeio com toda a minha força. Mas enfim, enfim, enfim. Eu também. Isso aí, Rafa, seu comentário. Então, galera, olha só. O Rafael Pedroso Rodrigues. Assim, ó. Fala aí, pessoal carandeiro. Na verdade, ela fala aí, pessoal carandeiro. Sei lá, pessoal carandeira. Não importa. Muito mítico esse CarambaCast. Relembrei toda a minha infância perdidamente apaixonado por Pokémon. Forever Alert. Eu sempre preferi a primeira temporada, que foi a que mais marcou minha época. Mas aí veio as outras. E meio que desisti de assistir. Mas, ultimamente, eu jogo só Pokémon Platino no Nintendo DS... E juro que sei de cor quase o nome de todos os pokémons, mais do que minha matéria de escola. E pra eu relembrar a minha infância, em maio eu assisti todos os filmes, que era fanático pelos pokémons lendários. Tirando que eu tive que ver o Arceus legendado e ficou meio estranho. Mas é isso. Falou, pessoal. Um abraço a todos. Isso. E mais outro garoto aí também que sabe o nome de todos os pokémons. Mas enfim. Próximo... Próximo comentário, Emily. O João Michael falou... Um cast de Pokémon. Que poderoso. Poderoso, lá depois. É, atualmente a série de Pokémon é bem menor, mas tem gente que assiste até hoje, como eu. Gosto muito dos jogos e um dos meus episódios preferidos é que mostra que o James é rico. E o do Pico da Donzela. Tô ansioso pelo cast de Digimon. Concordo, temos que fazer um Digimon, porque Digimon é foda. Só que não é melhor que Pokémon. Nunca. Só falo que mesmo. Não é melhor que Pokémon. Falo na cara, porque Pokémon é melhor. É. Isso. Estaremos trabalhando. Eu e a Emily já tivemos uma discussão dessa antes. Não vou começar. Vocês deveriam saber qual é a profissão que ganha mais, não? Um desenho que é mais legal. Ah, vá pro inferno. O professor que ganha mais é roteirista de Pokémon. É. Acho que não, acho que é de Digimon. Não é de Digimon. Não, Pokémon ganha mais. Porque Pokémon é melhor. Se fosse Digimon, não, eu gosto, Digimon eu até eu hoje. Pois é, hoje, Data Squad, ninguém. Vira pra uma criança e pergunta assim: qual é o seu Pokémon preferido? Ela vai saber falar. Vira pra uma criança da mesma idade e pergunta assim: qual é o seu Digimon preferido? Aí ela vai falar assim: Digimon? Eu não sou cachorro, não, ela não sabe de porra nenhuma. Não, velho, o negócio tá agora empolgando, velho. Eu gravei isso, porque eu dou aula de evangelização, né? Eu cheguei lá, tava empolgado com o cast de Pokémon e falei: ei, galera, vocês conhecem Pokémon e tal, não sei o quê. Aí de repente eles começaram a falar de umas coisas lá que eu nunca soube, saca? Bakugan? Você nunca viu Bakugan? Não sei nem o que é Bakugan, velho. Bakugan é uma mistura de Pokémon com Yu-Gi-Oh! É muito tosco, velho. É uma bolinha de plástico. Puta que pariu, vai se ver. Isso, mas antigamente eu achava que Beyblade era tosco, velho. Isso mesmo, estaremos vendo a ideia de fazer um cast sobre Digimon, estaremos trabalhando na ideia. Pois é, galera, o João do Caminhão disse aqui também: eu gostava de colocar nomes impróprios nos meus pokémons, tipo no Kakuna e no Metapod eu colocar Pinto ou Piroca, para quando eles atacassem aparecesse, Piroca usou o Endurecer, hahaha. Pois é, né, pra você ver como tem ter em todo canto, não só no chat da UOL. Começou a risada animada. A risada empolgante do Matheus foi sensacional. Comentário e já. É, você vê. Já é o seu comentário. Tem aqui o comentário do João. Eu acho que quem ouve o cast são apenas Joões, né? Porque. É. Fala galera, é mesmo. Acho que a gente vai colocar agora pra João Cast. Deixa eu mudar pra João Cast agora. A gente tá começando mais um João Cast. Se liga, o comentário dele foi o seguinte: fala galera, Pokémon é mesmo muito bom. Uma coisa que eu me condeno de verdade é não ter assistido todos os episódios, pois minha mãe nunca me deixava assistir, assim como Dragon Ball Z. Já está aí uma sugestão pro cast, Dragon Ball Z, mítico, abraços. Pois é, Dragon Ball Z é maroto também, mas não é melhor do que Pokémon. Nada melhor do que Pokémon, simplesmente. Ah não, mas Dragon Ball é muito foda também, cara. Mas Dragon a gente vai fazer um cast de outro jeito. Pokémon é foda porque é Pokémon. Agora, a gente vai fazer um cast de Dragon Ball também. Vai ficar muito foda, certeza. Claro. Isso. E o último comentário aqui do Matheus Vinícius. Ele falou: muito bom esse cast, vocês estão cada vez melhores. Ah. Fim. É, eu acho que pelo seu comentário que você não se chama João. Isso, claro. É. E galera, valeu pelos comentários, até que enfim uma página recheada de comentários aí de vocês aí. A gente sabe que vocês curtiram o cast, deu sugestões, ideias e tudo mais, então valeu, show de bola a página de comentários. E galera, então vamos para o nosso querido cast de hoje, o nosso querido tema que é mitologia grega. Isso mesmo, você está presente em vários filmes aí que você acompanha, vários desenhos e tudo mais. E para debater esse querido tema de hoje, por favor, Tute, inicie. Bom, galera, eu queria começar já falando que, gente, por mais que esse cast pareça que vai ser chato, ele vai ser chato pra caralho, pra quem não gosta de mitologia. E eu queria começar contando pra vocês a história da mitologia. Então, coloque seu headphone e prepare-se pra dormir, porque é uma história muito longa. Não, calma. Antes da gente falar de mitologia, a gente tem que falar por que a mitologia surgiu, né? Porque, tipo assim, a gente sabe que o ser humano precisa de resposta pra tudo, né? Porque a gente não pode ficar aí sem saber de onde vem as coisas. Então, pra gente ter uma explicação, você teria que eles criaram, saca? Criaram os deuses, por causa que cada fenômeno que acontecia, eles precisavam explicar de uma maneira. Agora a ciência explica os fenômenos, mas antigamente era a mitologia que explicava, sacou? Então, por isso que os deuses são tão marcantes. Eles foram a explicação de tudo, em grande parte da nossa existência, galera. Caralho, hein? Que lindo. Pois é. E hoje, nesse mundo que a gente vive, a gente sabe que a mitologia grega agora, os deuses da mitologia grega são cavaleiros do Zodíaco. Pois é. Como surgiu a mitologia? É uma coisa muito engraçada, porque quando você lê o livro o livro de ouro da mitologia, ele conta a história que tudo começou quando existiu o caos. O universo era completamente composto de caos, que na verdade eram simplesmente uma massa disforme, uma massa gigante de terra, água, ar e os elementos que hoje conhecidos são esses. E aí que se deu que chegou um deus, não se sabe qual, ou eu não sei qual, mas eu li no livro que não dizia que não se sabe qual. Mas chegou um deus, um titã, na verdade um deus primordial que veio antes de um titã, e separou esses e colocou a terra no chão, a terra embaixo, o céu, o ar em cima, e o mar na terra, e essas coisas todas que nós conhecemos. E aí é que começaram a se formar os outros deuses, os deuses primordiais, que aí formava-se o tempo, que foi, calma aí, o tempo foi Cronos, aí formou-se, que mais se formou, o espaço. O espaço foi Uranus. Ó, o tempo foi Cronos, o espaço foi Urano ou Gaia. Gaia foi a Terra, Urano foi o espaço. Isso, e Físis, aí ponto, aí Thalassa, Erebo, Eros, Éter, Euríbia. E tem uma porrada de nome que vocês não vão querer lembrar. Mas é uma parada engraçada, porque quando eu li essa parada do caos e chegou um deus e separou, cara, eu sempre imagino que tipo um deus falou: caralho, eu tô cansado dessa porra. Aí ele levantou e começou a mexer nas paradas assim. Acho que assim fica bom. Sentou e voltou a dormir, tá ligado? Porque mitologia parece uma parada super maneira, mas tem muita coisa bizarra. Você não tem noção. Afrodite veio da testa de Zeus, pra você ter uma noção. Testa? Da testa. Meu Deus. Na verdade, todos os deuses da... todos os deuses da primeira linhagem, né? São deuses feitos pelos titãs. É, são deuses bem legais, agora, tipo, feitos bem legais. Agora os deuses da segunda linhagem, que são filhos de Zeus, os outros deuses, são feitos tipo, porra, velho. Tem deus que foi feito do escroto de um cara, velho. Tem deus que foi feito do cuspe. É muito louco essa história, véio. Pô, deus feito do cuspe, deus feito da testa, deus. Em algumas religiões, não da mitologia grega, mas tipo do Ocidente Médio, do Oriente Médio, Ocidente é ótimo, do Oriente Médio, esses deuses que vieram da masturbação. Então você toma cuidado quando você for no banheiro bater uma zinha, cara, que você pode acabar mudando o curso de sua vida e da vida de todos os humanos. E dando a luz a um deus. Vocês também conseguem cuspir na grama, cara, pensa duas vezes que pode nascer um deus. Porque nunca se sabe o que acontece, né? E não pense que aquela espinha na sua testa é uma espinha, pode ser Afrodite. Pode ser Afrodite, ela tá tipo só falando aí, beleza. Tô chegando, hein? Espera só daqui quando você passar me dando por aí, quando eu tiver amarelinha. Eu tô chegando. Mas também pode pensar que tudo na verdade é só uma coisa do dia a dia, né? Ou não. É, mas pensar isso é chato. Pois é, então nós temos aqui possibilidades que podem acontecer, ou seja, também se perde um braço, pode ser um deus. Tudo pode ser um deus hoje em dia, gente, então muito cuidado. Ok, mas voltando à história, então, depois que os deuses primordiais começaram, aí óbvio que, tipo, deus é uma parada tensa também, porque rola incesto, né? Nunca eles são bonzinhos e criam uma sociedade pra se comer e as pessoas nascerem, não. Não sei quem era irmão de não sei quem, se comeram. Ah, é por isso que nego nasceu deformado. Você acha que é Festo deformado porque derrubaram ele da parada lá? Não, Festo é deformado porque ele veio de incesto. Todos os irmãos se comiam, os tios se comiam. Sério. Pai comia filha. Era uma suruba, cara. O nego fazia festa. E porra, aí... isso também, porra, é meio tenso você pensar que, tipo... Cara, era uma putaria total, tá ligado? Todo mundo se comia, pai, filho, mãe, todo mundo. Você nunca vai saber... Isso é verdade, porque tem uma versão do surgimento de tudo, que é a versão menos usada, que fala que Gaia, tipo, meio que teve filho com... filhos com filho dela. Pois é, em mitologia é puro incesto. Tipo, Urano, né? Porque Gaia surgiu do caos. E aí, tem a versão é que Gaia se uniu com Urano, que nasceu outros titãs. Que foi tipo um dos principais titãs, que é o Cronos, né? E aí, o Cronos, ele é filho de Urano, e aí o Cronos destronou Urano e virou o rei dos titãs. Pois é, nos deuses e nos titãs sempre rola um problema familiar. E como não existia terapia naquela época, acabava que ficava nisso mesmo. É. Não, é porque, tipo assim, ó, depois que teve o caos, aí Gaia surgiu e tipo, foi criando vários titãs, saca? Tipo, a primeira era dos titãs. Que foi criando os titãs, tipo, que foram o titã do céu, o titã do sol, o titã do Tártaro, o titã do dia, saca? Tipo, vários titãs que constituíram mesmo a Terra e o Universo. Só que aí depois... Gaia se uniu com Urano, né? Aquela suruba toda que a gente já falou, a suruba dos filhos, dos pais. E aí começou a ter os principais titãs, né? Que foi tipo, vamos falar logo do principal, né? Que é Cronos, né? Cara, um dos principais titãs, por mais que pareça Cronos, na verdade é Jápeto. Mas o Cronos foi o que destronou Urano, né? Não, Jápeto, na verdade Cronos era acima de Jápeto. E Cronos que destronou Urano. Mas Jápeto também causou um probleminha aí pros deuses, minha gente. Porque, mas ele é, na verdade, porque assim, o Cronos, ele se juntou com uma deusa, né? Aí por isso que eles tiverem outros deuses. Não, eu só ia colocar uma. Eu só ia fazer uma observação, que nem a Chiquinha do Chaves faz. Prometeu é muito bom porque dá 30% de resistência contra humanoides. Mas continue aí. Prometeu é muito bom porque. É que pariu! Mas, não, aí. Gaia, né? Ela começou. Na verdade, tinha o caos, né? No início, lá, igual a gente falou. E depois a Terra surgiu a partir do caos, que é Gaia. Então, Gaia começou a dar a luz a todo mundo, saca? Tipo, Urano, que é o céu, né? E ela começou a dar origem, tipo, as forças da natureza todas surgiram a partir de Gaia. E Gaia, então, todas essas forças da natureza, tipo, o ar, o céu, o mar... Te dei o sol, te dei o mar... Pra ganhar seu coração. Tudo isso... Surgiu de... pra ganhar seu coração. Porra. Mas hoje o povo tá que tá com os comentários toscos, hein? Né? Hoje é o dia. Até tipo, a lua. Mas tudo que surgiu de Gaia foram coisas feitas para os titãs, né? Para os deuses. Tipo assim, ó. Surgiu o ar, as forças da natureza, que são os primeiros deuses, na verdade, que surgiram. Os titãs são as primeiras forças da natureza, né? Só que são forças selvagens, saca? Eles são tipo maus mesmo, os titãs. Eles não são bons. Então, é uma guerra escrota, porque, tipo assim, Gaia teve Urano, que junto com Urano, junto com o filho dela, ela começou a ter os principais titãs, sacou? Os deuses, deuses, deuses, nada de deuses primordiais agora. Aí Cronos, aí teve Cronos, Cronos, Cronos, Cronos. Cronos, Cronos, Cronos, Cronos, Cronos. Porque existe o Cronos. Existe o Cronos, deus primordial, C-H-R-O-N-O-S, que é o Cronos Tempo. E existe o Cronos, C-R-O-N-O-S, que é o Cronos Titã. Que é o Titã, também é o Titã do Tempo. É o Titã do Tempo também. Só que o deus primordial é o deus que formou o tempo. O Titã do Tempo não é um titã que formou o tempo, né, gente? Porque, pô, titãs não formam nada. Só guerra. É. Mentira, titãs formam coisa, mas... Mas, tipo... Na verdade, Titãs é a segunda geração de um deus primordial. Isso, que tem tipo... Não tem os pokémons raros, cara? Então, os pokémons raros... Às vezes eles dão origem a outros pokémons, não é verdade? Tipo, Arceus, ele criou vários pokémons. Agora tá ficando melhor... Agora tá ficando melhor pra você entender, não tá, Gigel? Não, cara, eu tô tranquilo aqui. Eu tô esperando uma aberturazinha pra eu poder entrar, tá ligado? Então, aí a criação do mundo deu a partir de Gaia, que foi constituindo todos os elementos necessários para a formação do mundo. Só que tem esses titãs primordiais, que é tipo Uranos e tal, Gaia. Na verdade, Gaia não é considerado um titã, né? É considerado tipo um ser tipo supremo alado. Pois é, ela é mais do que um titã, ela é um deus primordial, ela veio do caos. Exatamente, ela é tipo a mãe de tudo, é Gaia. Então, o que aconteceu? Ela foi criando... Ela foi trepando, velho. E foi criando tudo. Sim. E aí... Por isso que ela, que ser humano é preparado, cara. Porra. Isso, a gente pode citar aqui, por exemplo, a primeira geração de titãs, né? Que veio dos... São os filhos de Gaia, que tem oceanos, que é do rio que circundava o mundo. E tem, tipo, eu não vou ficar citando os nomes aqui, porque é chato pra cacete, né? O que é mais importante dizer é que Urano casou com Gaia. E aí ele, porque Gaia era a mãe da filha lá de tudo, exatamente, já estava criado tudo. Ó. Depois que Gaia criou os principais elementos, o mundo e o universo começou a funcionar como é hoje. E aí o que aconteceu? O Cronos resolveu tipo, destronar Urano e ele ser o rei dos titãs. Então ele armou contra o pai Urano, que é o pai dele, e destronou, traiu o pai dele e se casou com Réia e começou a dar origem aos deuses, né? Os deuses do Olimpo. Aí os deuses do Olimpo, que todo mundo acha que é tipo, oh meu Deus, um deus do Olimpo é um cara foda. Sim, eles são fodas, mas eles não são tão fodas quanto titãs. São fodas, exatamente. Tão fodas quanto deuses primordiais. Mas eles ainda são nem fodas. Tão fodas quanto o Scorpion e o Sub-Zero. Nem tão fodas quanto qualquer outra coisa, cara. Eles só são deuses. Mas você não fala. E tipo assim, os Deus. Titãs, eles começaram a ter filhos, saca? Nem sempre os filhos dos titãs são titãs também. Às vezes, muitas das vezes, os filhos dos titãs da segunda geração, tipo, não são titãs tão fortes quanto Urano. E esses são os principais titãs. É a segunda geração dos titãs, que é tipo Cronos e tal. E aí eles começaram... às vezes Cronos tem um filho deus, aí se casa com a filha, né, deusa, e tem outros filhos. Dizem que Cronos se casou com Ré, mas tem uns que dizem que Cronos se casou com Afrodite também. Isso você vai ver depois no Super Pop. Aí, tipo assim, os primeiros deuses, você pode até perceber que no Olimpo, o que acontece? Tem alguns deuses que são irmãos, mas tem alguns deuses que são chamados de pai. Por exemplo, pai. Os principais deuses são os Zeus, Poseidon, Deméter, Hades, Hera e Hestia. São esses, os principais, né? Tem Apolo também, Hefesto, tipo, assim, não são Dionísio, são vários irmãos, saca? Só que nem todos são irmãos um dos outros, saca? É lá. A maioria é irmão, tipo, os principais que todo mundo conhece, que são os três principais, que é o Poseidon, Zeus e Hades, né? Hades. São os três principais. Que é o rei, tem magia Deus, também. É isso. O Poseidon, que é o deus do oceano, e Hades, que é o deus do submundo. Só que, tipo assim, antes, eles não eram, tipo, nada, né? Os deuses. Ele era apenas filho do Cronos. O Cronos que ficava, tipo, no Olimpo. O Cronos que sentava lá no trono e era o cabuloso. Só que o que aconteceu? Antes dos filhos nascerem, o Cronos falou, porra, eles vão fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu pai Urano. Então eu vou comer eles. Só que como os deuses são imortais... Comer, engolir. Caio, engolir. Não vou trepar com eles. Porque se trepar, eles ainda vão destronar. Porra, não dá certo. Eu vou estuprar eles. Exatamente. Aí o que acontece? O Cronos, ele pensou, tipo, vou comer eles, literalmente, tipo, engolir e deixar eles presos no meu estômago, eles nunca vão sair daqui, enfim. Só que teve um deus que ele não conseguiu comer, não foi isso? Tipo, o Zeus? Foi. É, na verdade, é que várias histórias contam de uma forma diferente. Existe a que a mulher, ela deu uma mistura... Ela primeiro deixou ele engolir Zeus e depois ela deu uma mistura de mostarda com não sei o que, com mais não sei o que, que o cara vomitou os deuses. Meu Deus do céu, aí começou a vomitar, todo mundo saiu, aí galera, vamos matar ele agora, e todo mundo matou o Cronos. É isso aí, mas despedaçou ele, mandou ele pro Tártaro. Isso, só que o negócio é o seguinte, tem uma também que quando ele teve Deus, aí a Réia, que é a mulher dele, falou pra ele assim, ó, foge, tipo, deu Zeus pra alguém, aí Zeus foi, quando ele cresceu, foi lá e conseguiu resgatar uns irmãos. Só que tipo, o Cronos, ele também é imortal, então não tem como você destruir o Cronos. É, literalmente, o Cronos tem uma espada, saca? A espada do tempo. E o Cronos só pode ser destruído pela própria espada. E aí o Zeus, depois, vocês que identifiquem qual é a melhor história, aquele fumitou todas as pessoas, ou aqui Zeus com... Que beleza, hein? Rebelião. É. Ó, uma, aí, o cara Zeus fumitou todo mundo. Não, outra, ele é despedaçado. Caralho. Aí Zeus pegou a espada dele e cortou ele em vários pedaços e mandou os pedaços dele pro Tártaro, saca? E o Tártaro é o que fica abaixo do submundo e tal, é um lugar onde... Exatamente, e ele mandou assim, consequentemente, aí ele aprisionou todos os titãs com a ajuda de Poseidon, né? É, tipo, abaixo do mar, não é? Exatamente, abaixo do reino de Poseidon. Exatamente, abaixo do reino de Poseidon. Aí surgiu, aí os Zeus viraram os reis do Olimpo. Na verdade, quem virou o rei do Olimpo foi Zeus. Mas aí os deuses começaram a comandar tudo. Mas na verdade, pra quem acha que os deuses são os mais fabulosos, eles não são. Os mais fabulosos são os titãs mesmo. Eles são mais fortes que os deuses. Só que por um vacilo, os deuses conseguiram derrotar os titãs. Na verdade, quem é mais forte de todos é Gaia, né? Na verdade, quem é mais forte de todos sou eu. Só que eu não queria falar isso pra você. Tô revelando agora. Na verdade, não. O mais foda de todos é o Sub-Zero. Não tem discussão quanto a isso. O Sub-Zero é apelão. Próximo tempo. Se você dá rasteira no Sub-Zero, ele se fode. Então pronto. É só o Sub-Zero te congelar. Acabou. Acabou você. Já era, rodou. E com o Scorpion. Tem um titã que é o Sub-Zero, titã do gelo. Hã? Tem um titã que é o Sub-Zero, titã do gelo. É, o titã do gelo é o Sub-Zero. Existe também o Titã das Cabeças, que é o Scorpion. Existe o Titã dos Lagartos, que é o Reptile. Existe o Titã dos Vulcões, que é o Ermac. Isso aí, existe o Titã de tudo. Legal, cara, é que... Existe o titã da maconha também, né, que é o Caramba Cash. Não, é o Titã, é o 420. Mas não, gente, o Caramba Cash só gosta de brincar com essa coisa de Titã, porque... Até porque, cara, Titã, a galera, eu acho que ser humano naquela época, você devia se sentir um merda, né? Porque, porra, com tanto Titã, tanto Deus que tinha... Sabendo que existe toda uma hierarquia acima de você, com seres sobrenaturais bem mais fodas que você, o humano devia se sentir mais merda do que se sente hoje. No dia de hoje, a igreja católica que predomina no Brasil, você pensa, porra, só tem um Deus, tudo bem. E vários santos, mas santos são santos e santos não se discute. Mas, porra... São semideuses da igreja católica. É, mas, tipo assim, O que acontece é que, por exemplo, essas paradas titãs, deuses, semideuses, todo mundo pensa que os deuses são bonzinhos, tipo no Hércules, que o Zeus fala pro Hércules assim, ah, meu filho, salve o Olimpo. Não. Quem dera. Eles são maus, cara. Exatamente, os deuses são maus, os titãs são maus. É tudo tipo uma guerra sinistra. E se eles tiverem a fim de te matar e te prender no Tártaro junto com o Cronos, ele vai te prender. Sério, os deuses, eles são maus. Tipo, você acha mesmo que, tipo, Zeus, ele ordena. Se o Poseidon desobedecer Zeus, começa uma guerra entre Poseidon e Zeus, sacou? Tipo, eles não vivem em harmonia e nem... fazem nada de acordo com o seu merecimento, não. Se eles quiserem fuder sua vida, eles vão, segundo a mitologia. É óbvio, né? Aí o que aconteceu? Cronos teve vários filhos, que são os principais filhos, né? Zeus era... Olha aí a putaria, ó. Ela é irmã, era é irmã e esposa de Zeus, meu amigo. Pois é, cara. Eu tô falando, cara. Você não tem que se impressionar, porque... Não, mas também não fique achando que você pode comer sua irmã. Mas não tem que se impressionar, porque os deuses comiam as irmãs. Não é? Exatamente. Aí, Apolo, Atena, Afrodite, Ares, Poseidon, Hefesto, Artemis, Hestia. Essa aqui é nova pra mim, juro. Hermes, Deméter, sim. E Hades, né? Aí depois, tem a classe inferior dos deuses, né? Que são deuses punidos, saca? Que é Ares, Dionísio e Pan. Só que Pan é o deus da floresta. Então o deus perdido, na verdade. Isso, na verdade, Pan é um deus perdido, mas é um deus selvagem. Ele é um deus selvagem mesmo, ele é responsável por toda a vida da floresta. Só que, tipo, muitas pessoas não acreditam mais em Pan. Pois é. Dizem que quando ele esperou, ninguém mais sabia de nada. Isso, Dionísio é o deus do vinho, deus da, tipo, da agricultura também, em algumas regiões, mas ele é, tipo, mó importante. Dizem que ele é mó, tão importante quanto os deuses. Mas, tipo, os três deuses principais mesmo é Poseidon, Zeus e Hades. Mas Hades também, ele foi punido por Zeus. E aí Zeus falou, ó, você vai pro lado obscuro da Terra. Mandou ele pro submundo. E aí Hades começou a desenvolver altas paradas no submundo, saca? E aí ele ficou por lá mesmo. Meio que ele nem criou o seu reino lá. Ele criou o seu reino, ele criou o reino do submundo, mas ele, tipo, não resolveu fazer uma rebelião e tentar se tornar Zeus, nada disso. Ele só fica lá, mas se você for pra lá, ele... Ele fode sua vida. Ele fode sua vida. Ele só fica no canto dele. Mandar o papo 10. Não mexe com Hades. Mandar o papo 10, meu irmão. Aí rolou a putaria, né? Dos deuses traírem suas esposas... E começaram a ter os semideuses, né, Tuter? Começaram a ter... Cara, os semideuses são sensacionais. E pra mim, o melhor semideus, cara, pra mim é o mais sensacional de todos. Não tem semideus mais foda que ele. Você pode falar que é Hércules, porque você gostava da Disney quando você era pequeno. Mas eu prefiro Ulisses. Me contaram a história de Ulisses quando era pequeno e eu fiquei tipo, caralho, Ulisses é foda. Que é aquela que ele tem que... Odisseu era rei de Ítaca e seu pai era filho único de Arcésio. Ou seja, o cara era foda. Aí ele teve um filho e tal. E... Não, calma aí. É que eu tô tentando chegar na parte que ele vai passar pelo mar, que é o Mar das Sereias. Como é que é? Qual é o nome do Mar das Sereias mesmo? Mar das Sereias. Bom, ele vai tentar... Corrija-me se eu estiver errado. Mas... quando ele vai passar por aquele mar fazer não sei o que, era uma missão, alguma coisa assim. Todos os navinheiros, marinheiros que passavam por aquele mar, eles se fodiam porque as sereias cantavam muito bem. Que elas seduziam eles. As sereias cantavam, elas cantavam. Chimbala aí, quando vem. E aí todo mundo ficava, opa, e ia lá tentar comer elas. Que canto erótico. Eu corria, pois é, muito erótico. Muito excitante, sabe? Aí elas cantavam, né? Cantavam Britney Spears também, Lady Gaga e tal, tudo que você tem direito. Aí... Você tava passando lá aí. Judas. Aí... mas esses aí eram pra atrair as mulheres, as lésbicas, no caso, né? É, não, também. E tinha as marinheiras, né? As marinheiras que iam disfarçadas. Ah, tá. As marinheiras colocavam meias dentro, porque eles usavam meias de lã, colocavam dentro das calças. Mas aí vem a parte que interessa. Que aí eles eram atraídos pelas sereias e se fudiam, porque as sereias comiam as cabeças deles, depois destroçavam eles e guardavam. Dava pro cachorro. Dava pro cachorro essas paradas. Mas Ulisses teve a genial ideia de pegar cera de abelha. E aí pediram pra amarrar ele no mastro. E colocaram cera de areia em todos os marinheiros e amarraram Ulisses no mastro. E aí quando eles iam passar no mar, a cera de abelha não funcionou. E os caras estavam meio encantados. Os que tiraram, na verdade a cera de abelha funcionou, só que tiraram a dele e tal, deu uma merda que a dele saiu. E ele tava ouvindo elas cantarem. E ele implorava pra que... Ulisses é filho de Poseidon, né? Ulisses, não, Ulisses é filho de Laerte e Anticleia. Aí, beleza. É muito legal essa história mesmo. Não, aí ele implorava pros marinheiros desamarrarem ele, só que eles não estavam ouvindo ele, porque eles estavam com a cera, ou seja, sensacional, e eles conseguiram passar pelo mar das sereias vivos. Também tem outras histórias de Ulisses que vocês vão poder... Isso porque ele queria passar pela experiência de saber como era escutar o canto da sereia, né? É, verdade, era isso mesmo. Ele também queria passar pela experiência de passar pelo canto da sereia, de as pessoas... Pelo canto da sereia, então ele... Pra pegar, pra pegar o... Como é que é o nome? Aquela parada de lã, de ouro. Velocino. No velo, não. Mesmo o Ciclope e Polifemo guardava, o cara de um olho só. Isso, o Ciclope, pra quem não sabe, é filho de Poseidon com Gaia. Então, aí surge um Cíclope. Aí o que acontece? Eles precisam de pegar o Velocino. Porque o Velocino, ele tem o poder, tipo, da vida, saca? Ele dá vida pra qualquer coisa, na agricultura, qualquer coisa que você... Onde você colocar o Velocino vai ser, tipo, vai ter uma vida sinistra, sabe? Em relação à terra, mar, árvore. E aí o Ulisses queria pegar o Velocino pra ele, mas em relação a isso ele precisava derrotar o Cíclope que protegia o Velocino. Não é isso? Isso aí. Aí deu no que deu e tal. E eles pegaram, conseguiram pegar e tal. Também com a ajuda de Zeus e outros deuses e tal. Ah, também tem que... Tem a parada que ele vai ver se Penélope era fiel, ele se veste de mendigo e tal, mas isso fica pra história que eles contam na Ilíada, que é um livro sensacional. E Odisseia também. São dois... Agora, em relação a esses seres da Grécia, tem uns seres mitológicos abaixo dos deuses, né? Tipo, as ninfas, os sátiros, centauros, sereias, quimeras, as medusas, sacou? Então, todos esses são criados, esses seres mitológicos são criados, alguns são criados pela Terra, alguns são criados por Cronos. Quem não sabe, os centauros são criações do Cronos, que é o filho do... que é o titã do tempo, né? Aí, tipo, todo mundo conhece, tipo assim, são vários semideuses, quando eles dão uma escapadinha e pá. Como é que é o nome da mãe do Hércules? A mãe do Hércules era uma humana, só que eu não sei se eles sabem qual era o nome. Ela é uma humana. É, deixa eu ver aqui. Eu não tenho muita certeza. Ele é filho de Zeus e de Alcmena, que a mãe, que a mulher do... do Zeus, na verdade, era Hera, né? Mas ele deu uma escapadinha e foi lá e comeu a Alcmena. E aí ele teve o Hércules. E o Hércules é o principal de todos, né? Todo ou Heracles mundo. Também. É, Heracles. É, ou Heracles. Heracles, que digo. Eu tenho um problema com acentos e nomes da mitologia. Na verdade, velho, o Centauro era filho de Ixion com a deusa das nuvens. Eu não sei o nome dela agora. Ué, mas eu fiquei sabendo que os Centauros são filhos de Cronos. Pois é, velho, eu queria falar sobre essas criaturas. Essas criaturas são, pra mim, são as coisas mais legais da mitologia grega, né? São as criaturas. Mas isso eu vou falar depois que vocês terminarem isso, a sua discussão sobre a história dos semideuses. Tem os semideuses, tem vários semideuses. Tipo, o Hércules, na verdade, eu não sei por que o Hércules foi expulso do Olimpo mesmo. Cara, o Hércules... era expulsão, né? A Hera expulsou porque a Hera... Não sei se a Hera não gostava dele simplesmente por não gostar. Exatamente. De a Hera não gostava do Hércules. Aí ela falou bem assim, que pra eles, pra ficarem no Olimpo, tinha que ser um deus de verdade. E aí a Hera falou que só aceitaria Hércules no Olimpo se se ele provasse ser um deus de verdade. E aí mandou o Hércules pra Terra e ele acabou virando um herói, saca? E aí ele começou a fazer várias coisas, até tem um filminho da Disney, quem viu o filminho da Disney pode saber por que o Hércules ganhou o direito de virar um deus de novo. E que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver com a mitologia grega, só pra constar. Exatamente. E aí depois de muitas coisas que o Hércules fez, que tem até um, tipo, o Hércules tipo, foi um herói cabuloso, que não tem nada a ver com aquele Hércules do... com aquele Hércules que a gente viu da Disney. Tem até uma história de Hércules muito foda, que ele precisava... Cumprir as tarefas, né? As 12 tarefas que era propôs a ele pra ele poder voltar ao Olimpo. E as 12 tarefas... Uma delas, ele precisava encontrar o labirinto também, não era? É, não, ó, ele, tipo, primeiro ele passava pela Hidra, depois tinha... Ó, eu acho que eu sei todas de cabeça, vamos lá. Era a Hidra, depois ele tinha que matar o leão de Nemeia, tinha que... Não vou falar na ordem, porque eu não lembro direito, mas tinha que expulsar os pássaros... os pássaros das penas de prata, de aço, não sei. Que eles tinham um canto estrondoso que incomodava as pessoas. Ele tinha que limpar os estábulos do rei... Que é tipo assim, os estábulos eles nunca foram limpados há milhares e milhares de anos, porque eram cavalos carnívoros, preparados para a guerra. Então, quando você entrava lá para limpar, eles te comiam. Não, isso aí era... Então, Exato, calma. É os estábulos. Hã? É, não, tem... cavalos, eram bois. Aí o Hércules, ele foi limpar os estábulos, e aí tinha um rio ao lado, e ele pegou e desviou o rio pros estábulos, velho. Muito cabuloso. Depois ele tinha que... Ele tinha que pegar aquele javali. Tinha que pegar bastante ouro no jardim das Perséfones, da Perséfone. Isso. Tinha um dragão lá. Tinha o javali. Tinha o javali também. Porra, tinha um touro que lançava chamas. O touro que lançava chamas atormentava a cidade de verdade. O Cérbero. Tinha um... O Cérebro que cuidava do inferno, que ele tinha que chegar... Guardião das Portas do Inferno. Guardião das Portas do Inferno, o cachorro de três cabeças. Que ele só conseguiu matar o Cérebro porque ele sufocou ele com a pele do leão de Nemeia. Que ele também derrotou. Que ele usou a própria... Porque a pele do leão de Nemeia é impenetrável, ele teve que impenetrável. Pegar... Só pode ser penetrada, só pode ser cortada pela mesma... Pelo próprio corpo do leão de Nemeia. Aí ele teve que pegar a unha do leão de... Cara, vamos combinar que todo deus, todo semideus era filha da puta, cara. Ele pega a unha do próprio leão pra enfiar dentro da parada e corta. Se não fosse assim, não seria. Tem uma parada, né, que o leão de Nemeia, ele é resistente, fabuloso, o pelo dele. Mas internamente ele é fraco também. Assim como o filho da puta do Hércules, quando os pássaros estavam cantando, ele teve que pegar os guizos que ele ganhou, não sei como ele conseguiu os guizos, que eram aqueles sininhos, pra espantar os pássaros. Porra, é outras paradas assim, moleque, é uma coisa muito tensa, muito tensa. Muito legal. Tem muita história, cara. Sério. O Hércules, ele poderia voltar pro Olimpo e ele acabou decidindo não voltar, né? É, não, ele falou, não, se foda vocês também, agora o meu negócio é aqui na Terra. Tô nem aí pra vocês. Eu sou o Hércules, velho. Foda-se, eu sou o Hércules. Tô foda. Para. Ele começou a dançar funk. O mais legal... Cara, herói, é... O mais legal, cara, de todos os deuses... Ah, não, a parada mais irônica, mais engraçada. Sério, cara, a deusa da juventude se chama Hebe. Gracinha! Caralho! Tá aí uma ironia, cara. Tem gente que não sabia... A primeira ironia do mundo. Devia ser a deusa da eternidade, mas tudo bem. E a Eve era uma musa. É porque ela dava selinho em todo mundo, tá ligado? Não. Faz todo sentido agora. Pensa isso. Agora, galera, uma coisinha assim, por exemplo, pra pessoas que não ligam muito na mitologia, coisa e tal, quais foram os filmes, assim, ou até mesmo desenhos, assim, que a galera acompanhou a mitologia, assim, como, digamos... Uma base, só base bruta, assim, sem pesquisar tudo a respeito e tudo mais. Troia, que é o Aquiles. Aquiles era um semideus, né, cara? Aquiles era um semideus. Na verdade, sabe como é que é a história muito bem de Aquiles? Mas acho que ele era um ótimo guerreiro e aí eles achavam que ele era um semideus, é isso? Não, mas ele era Aquiles, de fato, é um semideus. Porque Aquiles é filho de quem? É filho... Filho de... Da Nereida? O que é Nereida? O que seria uma Nereida? Não sei o que é uma Nereida. Gente, me diga o que é uma Nereida. Nereida? 50 é... filhas de Nereu e de Doris. É uma espécie de lagarto. São espíritos do mar, não? Então, uma espécie de lagarto do mar. Exato. Pois é, Aquiles era filho da Nereida Tétis e de Peleu. Cara, que nome engraçado é Peleu. É o pai de Pelé, gente, mas tudo bem. Tá, chega. Nossa. Tá bom, chega. Mas o Pelé chama Robson, cara. Não estraga a magia, Rafa. E Peleu é... Piada. Cara, se você vai pegar a árvore genealógica dos deuses, cara, você vai ter que fazer 50 curvas. Vai ter que fazer tanta linha que vai ficar um rabisco. Então, não tente entender. Mas só fala, cara, Aquiles era semideus, ponto. Qual era o calcanhar dele, cara? Tipo assim, ó, ele era super forte em todas as coisas, mas ele tinha um ponto fraco, que era o calcanhar. Não, na verdade, ele não era super forte. Ele era invulnerável, exceto pelos calcanhares. Pelo calcanhar, quer dizer. Pelo tendão, né? Não. É o calcanhar. Véi, o calcanhar não é aquela parte do pé, o calcanhar todo, tipo, da parte da. Aqui da panturrilha até o final do pé, sacou? Isso é o calcanhar. Por isso que quando a gente vai citar o tendão, a gente cita como o tendão de Aquiles, né? Uhum. Exatamente. Porque foi onde a flecha acertou ele e ele morreu. Tadinho. Uhum. Então, aí eles fizeram vários, você pode perceber que aquele treinador de. Tem um treinador de heróis, né? Que é o treinador do Hércules. Como é que é o nome dele? O treinador do Hércules é o Quirón. Isso. O Quirón, ele é um... Filho da puta. Ele é um centauro. É um sátiro. É um sátiro. Porque ele é engraçado, gente. É, ou ele é um centauro, ou ele é um sátiro. Um dos dois. Ele é um sátiro. Porque... É um sátiro, né? Ele é engraçado. E ele, toda vez, tipo assim, até tem uma parada pra Disney que ele conserva, que ele é engraçado lá, que ele fala que, tipo, ele não quer treinar Hércules. Então você percebe que ele fala bem assim, que não vai treinar o Hércules, porque toda vez ele dá errado, toda vez, tipo, ele fala, cita Aquiles, cita todos, ele é o principal treinador dos heróis, dos semideuses, que na verdade não é. Porque os semideuses, eles são pau mandado dos deuses, né? Quando tem algum problema na Terra, os deuses não vêm resolver. Os deuses raramente, porque na verdade tem tipo uma lei lá que os deuses não podem influenciar em nada que acontece na Terra. Mas eles nem em lugar nenhum. Eles não podem sair do Olimpo, sacou? Raramente. Se eles saírem do Olimpo, eles vão estar meio que tipo, desobedecendo as leis naturais, sacou? Aí, eles mandam os semideuses fazer, saca? Mas eles piscam pro semideus, eles não estão nem aí pro semideus. E se eles precisarem dificultar a vida dos semideus também, dificultam. E além dos filmes da Disney, quais outros filmes tem? Além dos filmes da Disney, tem os livros do... Sempre esqueço o nome do autor do Percy Jackson. Como é que é o nome dele? Rick Riordan. Que tem os livros... livros dele. Quem quer saber muito sobre mitologia... Lê a Percy Jackson. É muito foda, cara. Ele mistura as histórias dos semideuses e dos deuses no personagem Percy Jackson. Por exemplo, Percy Jackson tem que passar por várias coisas que os personagens passaram. Tipo, as coisas que o Hércules passou, ele passa. As coisas que o Odysseus aí, né? Como é que chama na verdade? Odisseu. As coisas que o Odisseu passou também, o Percy Jackson tem que passar. Então, velho. São várias coisas que ele mostra, tipo, é muito legal, o Percy Jackson é muito legal. Aí cita os titãs também, cita os deuses, os semideuses, tipo, muito legal. Quem gosta de mitologia, quem gosta também deveria ler, que é muito fácil. Então, outro filme também que tem é Fúria de Titãs também. Fúria de Titãs eu nunca vi, ele mata os titãs, tipo, pá, se fuderam, ele sai matando todo mundo. Perseu aí ele vai salvar a rádio, sei lá, alguma coisa do tipo... Também tem God of War, que não tem muita. Tem porra nenhuma a ver com a história da mitologia, mas cita os deuses, então tá tudo bem. É bom. Tipo, se você acredita que Kratos, na verdade, é o deus da força. E Kratos, na verdade, é só um humano que recebeu, fez um trato com Ares. Porque, na verdade, quem é o deus da guerra é Ares. Quem é o deus da guerra é Ares. Ares, na história de God of War, Ares dá poder a Kratos, desde que ele faça as missões pra ele. Mas, na realidade, Kratos é o deus da força, que é o deus da força. Ele não tem nada a ver com Ares, ele simplesmente é forte, ele é fisiculturista. E ele quebra tijolos com a cabeça, ponto. Pra vocês verem, tanto que os deuses são filhas da puta, eles não estão nem aí, saca? Tipo, o Ares é o deus da guerra, então tudo que a gente quiser pra prejudicar os semideuses, os deuses, e criar uma guerra sinistra, universal, ele vai fazer, sacou? E você pode até ver que no God of War lá também, tem a Gaia aparece, né? Você pode ver. Aparece os titãs, aparece a guerra entre os deuses e os titãs, aparece o Hades barrigudo com as correntinhas dele, e essas paradas. E ponto. Isso, e também tem um desenho aí, que é anime no caso, né? Todo mundo conhece também, que é os Cavaleiros do Zodíaco. Opa! Cavaleiros do Zodíaco é aquele pra quem quer se formar em astrologia. Pré-requisito é ter assistido Cavaleiros do Zodíaco. Vocês já sabem. Ou então ler o horóscopo, mas o bom é você assistir Cavaleiros do Zodíaco. Isso. Fala pouca coisa, se você acompanhar episódio G, talvez eu vou falar um pouco mais de algumas coisas mais específicas assim, sobre a mitologia. Mas no anime também já fala bastante coisa já também. Ok. Bom, vamos encerrar o cast por aqui, galera. Galera, vocês com certeza devem ter achado o cast chato, ou então as pessoas que curtem mitologia devem ter achado um cast... Porra, obrigado aí, Jaider. Um cast bom. Não, o que eu sempre falo, as pessoas... deve escutar os casts que, sei lá, que elas entendem um pouco mais, que elas irão, sei lá, como é que elas irão entender o assunto, assim. Muitas pessoas também... Caramba, cast, ele funciona de jeito assim, a gente pega vários temas de vários gostos diferentes e vai fazendo toda semana. Assim, quando uma pessoa vai ver, tipo, a gente tem um acervo de 60 e lá vai pancada Caramba Cast, ela vai selecionar pra ouvir os que interessam a ela, não todos. Por isso que a gente tá tentando abranger alguns temas um pouco mais específicos, tipo Pokémon. Quem não gosta de Pokémon nem vai ouvir o Caramba Cast. Mas quem gosta vai ouvir, quem não gosta de mitologia não vai ouvir, quem gosta vai ouvir. Isso. Assim é bom, né? Exatamente isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do cast de mitologia. Mas antes vamos para as nossas queridas conclusões. Por favor, Rafa! Então, galera, eu não queria adicionar muita coisa não, por causa que o tema de mitologia... Dá pra fazer tipo 3, 4, 5 milhões de casts. Depois a gente faz um cast sobre mitos, falar sobre Minotauro, falar sobre outras coisas também. E se você é grande gênio em mitologia e percebe que a gente falou alguma merda, pode falar nos comentários que a gente falou coisas erradas e a gente agradece. Valeu! Isso, e tu, Tê? Pô, galera, tirando a conclusão desse cast, que todo deus é filha da puta. Por isso eu não rezo pra nenhum deus mitológico, porque eles são filhos da puta. Por favor, não taque um raio na minha cabeça agora. E, porra, é isso. Eu espero que vocês entendam que a gente é muito viciado em mitologia, pelo menos eu e o Rafa. Porque a gente ama mitologia e mitologia é muito bom, porque mitologia é um tema legal. E mitologia é bem legal, sabe? Tipo, quando você lê sobre mitologia... É mítico. É mítico. E o Matheus? Pois é. Eu não vou falar mais nada, porque eu fui o primeiro no começo e eu queria ser o primeiro agora de novo. E como eu não fui o primeiro, eu não vou falar. Enfim, realmente eu achei o Caramba Cast, esse caramba muito legal, né? Pra quem gosta de mitologia. E não se preocupe se você ficou meio perdido. É porque mitologia é realmente muita informação. E é isso aí, foi um Caramba Cast bem divertido. E igual o Rafa falou, perdoe-nos se falamos alguma coisa errada sobre mitologia. Deixem nos comentários o que a gente errou e o que faltou. E valeu, até o próximo cast. Exato, desse todo Matheus e Gegel. Pois é, né, como é muita informação, não dá pra fazer tudo isso só em uma única edição do Caramba Cast. Exatamente. Eu gostaria de dar uma pequena resumida pra vocês que estão ouvindo, é o seguinte. O cara que inventou a mitologia, assim como todos os outros caras que inventaram deuses e essas coisas, era um cara que sofria, né, de um transtorno sexual e também não sabia como explicar as coisas. O cara queria comer a irmã, queria explicar as coisas, enfim, de fato. É, então que eu dei que comiu a irmã pra ele ver que isso não era uma coisa errada, pra ele não ser julgado por isso. Então ele foi, criou um Deus que comeu a irmã, depois comeu a própria irmã. E foi ainda assim, depois ele tinha uma compulsividade por trair a esposa, criou o Deus dos deuses, que além de ser o Deus dos deuses, era o filho da puta dos filhos da puta, porque ele traía a esposa. Tadinha, eu tenho uma pena muito grande da Hera, porque ela foi muito traída. E é isso, cara, fora dos animaizinhos que eu queria falar, mas eu não tive tempo, depois eu falo um dia aí, por esporte. Foi um tema legal, véio. Valeu. Isso daí, galera. Bom, vamos encerrando o cast por aqui. Não se esqueça de comentar se você gostou do cast. Ou se você não gostou também, você diz os pontos que você não gostou e comenta também. Então, galera, divulgue também no Twitter, promoção da Game Company aqui do lado. Também não se esqueça de participar lá. Beleza? E é isso daí. Hasta la vista. Fui! Então, tem uma coisa... Resumindo, é assim, ó. Caos, Gaia, Titã, primeira fase, Titã, segunda fase. Cronos, deuses, semideuses, sim. E humanos lá embaixo, depois do lixo tóxico... Calma, Hilton, Hilton, Sátiro. Não, na verdade é humanos, aí caos, toda essa merda de novo. Não, na verdade é todos humanos retardados que criaram essa porra. Tuti, humanos, caos, aí. E aí volta pra Tuti. Na verdade, ó, na base de tudo é o Goku, pronto, calem a boca. Na base de tudo é Arceus, pronto, calem a boca. Exatamente. Base de tudo é Sub-Zero. Cala a boca, cara. Sub-Zero é o quê? Como é que é? Sub-Zero é uma merda. No Cyber é muito melhor. Escuta aqui, uma merda é a sua existência, tá me vendo?